eu quero te roubar pra mim. Eu que não sei pedir nada, meu caminho é meio perdido, mas que perder seja o melhor destino. Agora não vou mais mudar. Minha procura por si só já era o que eu queria achar. Quando você chama meu nome, eu que também não sei aonde estou. Pra mim que tudo era saudade, agora seja lá o que for. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Eu quero te roubar pra mim. Eu que não sei pedir nada, meu caminho é meio perdido, mas que perder seja o melhor destino. Agora não vou mais mudar. Minha procura por si só já era o que eu queria achar. Quando você chama meu nome, eu que também não sei aonde estou. Pra mim que tudo era saudade, agora seja lá o que for. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. E saiba que forte eu sei chegar, mesmo se eu perder o rumo. Saiba que forte eu sei chegar. Se for preciso, eu